Atenção para o top de 5 segundos. Está começando agora, pela maior rede de rádios do país, o programa Culto Brasil, com pastor Hélder Rodrigues, direto da Igreja Presbiteriana Manancial, em Brasília. Culto Brasil, mais uma distribuição exclusiva da Rádio Estúdio, para a sua emissora. Graça e paz, igreja, amém? É muito bom estar na casa do Senhor, lugar onde nós temos certeza que o Senhor já se faz presente. E com certeza tem um banquete preparado para nós nessa noite. Você pode crer nessa palavra? Amém. Vamos ficar de pé, pegar a pessoa que está aí do seu lado e junto com ela, peça ao Senhor que Ele já comece a sondar o teu coração, a sua mente. Peça a Ele que Ele tenha total liberdade de agir em você, através de você e aqui em nosso meio nessa noite. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Jesus, pela honra, Senhor, de estar na tua casa, Deus. Nós te agradecemos, Jesus, pelo privilégio, Pai, de fazer parte do teu reino, Senhor. Nós clamamos, Jesus, que o Senhor, Deus, possa abençoar cada um de nós. Que o nosso coração, ó Pai, possa estar forjado, Jesus, com os valores do teu reino, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, nos deleitar, Jesus, na tua presença, Deus, porque é boa, perfeita e agradável, ó Deus. Que o Senhor Jesus possa se alegrar, Jesus, com nossas ações, com nossos feitos, Pai, na tua casa. E que nós possamos, Jesus, dar o melhor, Jesus, de cada um de nós. Que nós possamos, ó Deus, estar com o coração aberto, totalmente disponível, Jesus, para ti, Jesus, para te servir, Deus. E que nosso coração seja totalmente teu. Não só nosso coração, Jesus, mas a nossa atitude, Pai, as nossas vontades, Deus. Nosso pensar, o nosso agir, Pai, que seja para louvar e engrandecer o teu nome, Senhor. Abençoa, Deus, a Adilene, Pai, que vai ministrar nessa noite. Que o Senhor possa, Deus, capacitar a tua serva, Deus, que o Senhor possa, Deus, capacitar cada vez mais a Adilene, Deus, que as palavras da Adilene sejam usadas, Jesus, pelo Senhor. Que não seja a Adilene falar, Pai, mas sim o Senhor. Assim, Deus, te peço para a vida do pastor Helder, Deus, que o Senhor possa, Deus, cada vez mais, Jesus, dar sabedoria ao teu servo, Deus. Trazer a honra, Pai, sobre a vida dele, Pai, um homem tão fervoroso, Pai, um homem tão temente, zeloso pela tua obra, Jesus, pela tua palavra. E que ele continue, Pai, sendo esse homem, Deus, tão precioso na tua presença, meu Deus. Que o Senhor possa levantá-lo cada vez mais, Jesus, com poder e glória nessa terra. Eu te peço, Jesus, sobre essa igreja, sobre o teu povo, que o Senhor possa abençoar. Nós te pedimos, te agradecendo por esse momento, Pai, e que haja adoração. Que a adoração do céu, Pai, junte-se a nós nessa noite. Que haja uma só adoração, uma só crença, Pai, um só batismo, um só louvor nesta noite. Nós, Pai, nos deleitamos na Tua presença e nos declaramos, Pai, somos totalmente Teu. Esse lugar é Teu, esse povo é do Senhor. Faça Teu mover, Jesus, porque essa casa pertence a Ti, Jesus. Nós pertence ao Senhor. Nós Te agradecemos e Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. A você que está aqui conosco, a você que nos ouve, nós queremos saudar todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, nós estamos muito felizes e a palavra de Deus diz lá no livro de Tiago, está contente? A gente contente entre vós? Então cantem louvores. Glória a Deus, né? Nós precisamos obedecer essas coisas, e foi o que nós ouvimos também nesse final de semana em que estivemos participando aqui desse congresso tão abençoado aqui na nossa igreja, né? O seminário do Sim. O pastor Sóstenes foi muito feliz em suas colocações e nos lembrar que o Senhor, Ele já nos deu armas de vitória. E uma dessas armas é o louvor. Que a gente cante em qualquer momento. Sei que Tiago fala, se a gente estiver contente, para a gente cantar mesmo, e tenho certeza que o crente, mesmo quando passa por tristezas no coração, ele tem essa esperança firmada no Senhor, e por isso a alegria, ela é perene. Amém? Irmãos, esse seminário, ele tocou demais em minha vida. Hoje pela manhã eu testemunhei a igreja, e quero ainda dizer a vocês que não estavam aqui pela manhã e que não puderam estar no seminário, que foi um tempo de Deus, um tempo de honra mesmo para nós. Um privilégio muito grande poder desfrutar de momentos assim tão intensos da ministração, da presença do Senhor conosco. É como se o pastor de manhã, ele fez uma alegoria aqui da mãe que prepara um almoço, né, esperando todos os filhos, mas infelizmente nem todos podem vir e comer dessa comida saborosa. E eu diria até assim, pastor, nem a mãe que faz, mas contrata um chefe, aquele chefe bem famoso, que faz uns pratos maravilhosos, né, que só de falar dá água na boca. Gente, é assim que eu me sinto. Foi tremendo. Hoje algumas pessoas já chegaram para mim e falaram: olha, Edilene, você está tão bonita, e não é a roupa, não. É alguma coisa em você. E eu falei: glória a Deus, foi a visitação do Senhor em minha vida. Amém? Deus é muito fiel, irmãos. E Ele está disponível. Quando o livro fala para a gente assim: olha, busca o Senhor enquanto se pode achar, essa palavra não é só para as pessoas perdidas, não, é para nós também. Enquanto Ele está disponível, enquanto você pode achar, busque a esse Deus. Ele quer sim realizar coisas maravilhosas e tremendas por nós, em nós e através de nós. Amém? Amém? Vamos ficar de pé e relembrar também um momento muito marcante para nós, que foi o cântico do Santo Santo. Nós vamos nesse momento aí cantar e pedir ao Senhor que se faça presente em nosso meio. gente fechar. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Oh, aleluia, glórias ao teu nome. Santo é o teu nome, Pai. Obrigada, Jesus. Irmãos, vocês podem sentar um pouquinho, eu queria compartilhar algo com vocês. Por esses dias aí, eu até pedi à igreja que estivesse junto conosco, intercedendo por um amigo nosso, um jovem, servo de Deus, e ele foi acometido aí de uma doença, uma leptospirose gravíssima. E ele já entrou no hospital com um quadro de indicação de quase óbito. E o Senhor, naquela ocasião, disse para nós, enquanto igreja, clamem, busquem a mim. Nós, então, fizemos a reunião e chamamos a esposa dele, que é nossa amiga. E ela já chegou ali praticamente a viúva. E o Senhor foi muito presente naquela ocasião. E ela disse, eu não tenho forças, porque o médico já tinha dito, os órgãos estão parando. E aí a gente crê em cima de um laudo médico, é muito difícil, irmãos. E você consolar uma moça jovem, com seus 30 e poucos anos, na porta de perder o marido, como é que você faz? E nós começamos a clamar por a vida daquele rapaz, e naquela noite o Senhor disse, eu sou Deus que visito e aqueço aquele corpo, porque já estava frio. Glória a Deus, aleluia. E quando ela chegou no outro dia lá, ele tinha tido febre na madrugada, mas o médico falou, não se anime. Não se anime. Irmãos, e o Senhor falou para ela, vai demorar, mas a vitória é certa. E essa semana, depois de 60 dias internado, este menino voltou à vida. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E eu fiquei muito maravilhada quando ela escreveu para todas nós, usando um trecho do Salmo 40, onde diz assim, coloquei toda a minha esperança no Senhor e Ele se inclinou para mim. Ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus, aleluia! Esse é o Deus do impossível, irmãos, Ele está conosco. E se você não crê, e se você receber um laudo de impossibilidade na tua vida, eu quero que você saiba nessa noite que esse mesmo Deus que levantou o Tarso, e que também levantou a esposa dele, a Ana Luísa, e que através... O testemunho desse menino, ele pôde usar cada um de nós. E nós nos sentimos como os amigos do paralítico, porque ele não podia andar. Ele não tinha como entrar na presença do Senhor. Mas o Senhor nos deu estratégia de arrumar corda, de subir no telhado, de fazer buraco. E Deus foi falando diariamente as estratégias que nós tínhamos que usar em cima de cada laudo que a médica dava. Ela chegou a chamar a esposa de louca. Mas hoje ela está vendo e o Senhor falou, ela vai ver que eu sou Deus na terra. Glória a Jesus. Amém? Então vamos ficar de pé e agradecer a esse Deus maravilhoso pela ressurreição de Lázaro e pela ressurreição dos nossos dias do Tarso. Amém? Glórias ao teu nome, Senhor. Diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Que não, sua voz me encoraja a prosseguir, aleluias. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, pisa na água e ela abre, em nome de Jesus. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Tu és o Deus da última palavra. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. Aleluia, só o Senhor é Deus, aleluia. Vamos aplaudir a esse Deus do impossível. Glórias ao teu nome, Senhor. Só o Senhor é Deus. Aleluias. Irmão, se você ainda tem alguma área na sua vida que você não entregou ao Senhor, peça a Ele. Enquanto Ele está nesse momento aí sondando o teu espírito, a sua mente. Fala, Senhor, coloca diante de mim. E reina em todos os pontos da minha vida, em todas as áreas. Se o seu reino está entre nós, como o Senhor disse lá em Lucas, o reino de Deus habita dentro de vós, então creia nessa palavra e peça ao Senhor que Ele reine completamente em você. Amém? Glórias ao teu nome, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é, vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Aleluia, Senhor. Ah, Deus, tu és soberano em nossas vidas, Pai. sobre o meu pensar. Tudo que eu falar faz me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Oh, aleluia! Estabeleça o teu reino em nós, Pai. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim. A beleza que há em ti, tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Aleluias, glórias a Deus, santo é o teu nome. Irmãos, uma verdade que o pastor Sóstenes trouxe para nós nesse final de semana, e que você conhece, eu também, mas às vezes a gente acaba sendo iludido por algumas promessas de vida. O nosso evangelho é um evangelho de cruz. Se você quer que o Senhor possa ser rei na sua vida completamente, você precisa morrer em alguns aspectos. Você precisa se entregar e ser atraído por essa cruz tão maravilhosa que foi usada um dia, esse madeiro, para que o Senhor pudesse nos redimir e nos colocar com possibilidade de chegarmos diante do nosso Pai. Amém? Então que a gente possa refletir nessa letra, faça essa oração enquanto você canta e peça ao Senhor que você possa ser cada dia mais atraído por esta verdade. Por essa verdade que só ela pode trazer de fato um reinado absoluto do Senhor como soberano em sua vida. Amém? Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo. Deus, aleluia, só o Senhor é Deus. Amém, Jesus. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida, Jesus, obrigada, Pai, por este amor tão sublime. Pai, de fato, nós ficamos sem palavras, meu Deus, diante de um ato tão lindo, Pai. E que a cada dia, Senhor, nós possamos, através do Seu Espírito, lembrarmos, ó Deus, que foi na cruz que o Senhor nos salvou, nos redimiu. E gentilmente, como é o Teu Espírito, nos resgatou. A Deus, obrigada, Senhor, por tamanha libertação, Jesus. Obrigada por sua presença em nosso meio. E obrigada, Deus, pelo relacionamento que o Senhor todo dia nos propõe. Obrigada, Deus, em teu nome que agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Estamos apresentando Culto Brasil. Com o pastor Elder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Elder Rodrigues. Graça e paz, igreja. Como é bom estarmos na presença do Senhor, adorarmos e bendizermos aquele que é eternamente santo. Que você possa entender, meu querido, que você não está aqui para assistir um culto, você não está aqui apenas para ouvir uma palavra, você está aqui para participar de um culto. E quando eu digo participar de um culto, é entregar o nosso coração, a nossa adoração àquele que é tão bendito e tão maravilhoso. E quando a gente entende essa dimensão, a gente vem entregar ao Senhor a nossa adoração, o nosso amor a Ele, o nosso carinho ao nosso irmão, a nossa renúncia daquilo que não procede da parte de Deus. Participar de um culto não é como assistir um filme que você fica muitas vezes recebendo ali de uma maneira passiva ou apenas para um entretenimento. Mas participar de um culto é celebrar a grandeza e a glória desse Deus que fez nova todas as coisas através de Jesus Cristo. Amém, igreja? Mateus capítulo 5, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Homens, não vim abolir, mas cumprir. Juntos, homens, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedece a um desses mandamentos, mulheres, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Deus, a tua palavra é tão extraordinária, ela é ilimitada e ela se renova a cada manhã e a cada momento que nós lemos a tua verdade. Foi o Senhor que disse que o teu mandamento é vida eterna. Então, Deus, nós queremos seguir os teus preceitos de uma maneira fervorosa, não por uma obediência cega, míope, temerosa, mas com alegria e júbilo e satisfação de entender que os teus mandamentos não são penosos. Os teus mandamentos são para abençoar e nos salvar e nos libertar de nós mesmos, do mundo e das trevas. Deus, então, que o Senhor possa ampliar a visão dos teus filhos e das tuas filhas. Que nós, Senhor, cresçamos no entendimento e na profundidade da tua palavra. Que tenhamos veracidade na leitura, veracidade na interpretação e veracidade, Senhor, na aplicação das tuas sagradas escrituras. Como disse Pedro, para onde iremos, Deus? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. É nesta dimensão, Senhor, que queremos ser dirigidos conforme o teu querer. O Senhor Jesus, certa ocasião, o Senhor disse isso para nós: errais por não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus. E nós queremos profundidade na tua palavra e a unção do teu Espírito que quebra todo o jugo. Eu te peço assim em Cristo Jesus, a igreja diz: amém. Jesus Cristo, quando se faz homem, ele vem trazer um reino nesta terra. Quando Jesus se faz homem, ele vem trazer um governo. E o governo que ele vem trazer não é um governo político ou um governo econômico, mas ele vem trazer um governo, um reinado espiritual. E quando Cristo vem trazer esta verdade, este reino, a sua glória, o seu poder, então ele está trazendo a sua verdade, ele está trazendo a sua justiça, ele está trazendo os seus princípios, ele está trazendo os seus valores, ele está explicitando aquilo que de fato transforma e edifica as nossas vidas. Jesus Cristo não veio trazer uma religião, e Jesus não falava de uma religião. Jesus falava de um reino inabalável, triunfante, real e maravilhoso. Na realidade, quando nós oramos que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, foi minha pregação de domingo passado, nós estamos falando que a cultura do reino e as verdades do reino de Deus sejam estabelecidas na nossa vida, sejam estabelecidas na nossa família, sejam estabelecidas na terra, na nação brasileira, sejam estabelecidas em todos os povos, tribos e nações. Santo seja o nome de Deus. E nós temos que entender, meus amados, que quando nós falamos de um reino, nós falamos de um governo. E quando nós falamos de um governo, nós necessariamente necessitamos de leis. Não pode existir um reino sem leis. Um reinado, ele é composto de leis. E as leis nada mais estabelecem. A lei de um país nada mais é do que o reflexo de uma crença e de um valor e valores de uma cultura, de um povo. As leis denotam então a crença e os valores de um povo. E a obediência a essas leis demonstra o caráter dos seus cidadãos. O nosso país, meu querido, é um país que tem muitas, não poucas leis. Os doutores que digam sobre isso. Talvez o problema não são as leis em si, mas a ausência ou a falta de cumprimento. A lei de Jefferson, que a pessoa pode dar um jeitinho, pode manipular, aqui é diferente, aqui eu posso, e a pessoa acaba, na realidade, achando que é sabido, que é inteligente, que é mais astuto, mas na realidade, meu querido, isso é uma ausência de caráter, quase sempre. E quando nós falamos, então, da lei de Deus, nós falamos do reino de Deus. E quando nós falamos desta lei de Deus, nós falamos de tudo aquilo que é verdade, tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é puro e tudo aquilo que é justo. Não pode existir, meu querido, um governo sem lei. E o governo vai estabelecer, então, prosperidade por meio das suas leis. O governo vai estabelecer, meu querido, paz, tranquilidade e ordem à medida que o governo estabelece leis retas, verdadeiras e que o próprio governo faça com que essas leis sejam cumpridas. Mas o ser humano que recebeu a autoridade de governar sobre a face da terra, nós homens tivemos esse direito, essa graça de Deus de governarmos sobre toda a face da terra. E os homens agora começam, depois do pecado, meu querido, governar a terra e governar as nações, os povos, os reis, os presidentes, os primeiros ministros, os deputados, os senadores, eles começam a legislar ou governar muitas vezes por interesses particulares. por vontades pessoais. E eles esquecem, meu querido, que toda autoridade, ou não conheçam isso, que toda autoridade é instituída por Deus. E quando um senador, um deputado, um presidente é eleito, na realidade ele não é eleito apenas pelo povo, ele é eleito pelo próprio Deus, porque a Bíblia diz que não existe autoridade que não é instituída pelo próprio Deus. Entretanto, meus queridos, esse governo terreno que é temporal, que é muito limitado diante do reino soberano e majestoso de Deus, este reino da terra, eles têm que estar alinhado, eles têm que estar governado e dirigido segundo as verdades de Deus, segundo os preceitos do Senhor. Por isso a Bíblia diz: feliz a nação cujo o Senhor é Deus. Feliz o povo que tem, meu querido, leis que de fato exaltem a verdade de Deus. Entenda isso, simples e verdadeiro. Toda verdade emana de Deus. Se é verdade, vem de Deus. Isso pode ser na matemática, isso pode ser na música, isso pode ser na biologia, isso pode ser no direito, isso pode ser na história, em qualquer área da ciência humana. Se existe verdade, Deus está estabelecido. Existe somente uma fonte de toda verdade, de toda retidão, o próprio Deus. E tudo aquilo que não é verdadeiro, e tudo aquilo que tem aparência de verdade, mas não é, e tudo aquilo que é sofisma, ou seja, tem princípios de verdade, mas a sua conclusão ou a aplicação delas são mentirosas, também tem um governo. E este governo não é o reino dos céus, esse governo é o reino das trevas, o império das trevas. Por isso Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Não se vence uma mentira com outra mentira. Não se vence, meu querido, uma mentira com meia verdade. Uma mentira só pode ser vencida pela verdade. Então, meus queridos, quando Cristo vem estabelecer o seu reino, ele vem estabelecer de uma maneira concreta, real e absoluta e perfeita o seu reino. O salmista, no Salmo 89, ele diz assim: do trono de Deus emana toda a justiça e toda a retidão. É interessante que esse versículo coloca: do reino de Deus emana toda a justiça e toda a retidão. Mas, pastor, não reina também a graça, a misericórdia? Claro que sim. Mas quando ele está falando de governo, de reinado, ele está trazendo então o aspecto da autoridade, e por isso ele fala de retidão e de verdade. O profeta Jeremias, no capítulo 9, ele diz assim: o homem não se gloria em si mesmo, o forte não se gloria na sua força, e o inteligente não se gloria na sua inteligência, o rico não se gloria na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, se glorie nisso, em saber que eu sou Deus, e que ajo com justiça, com juízo e com misericórdia. Meus amados, entenda, versículo 17: não pense que eu vim abolir a lei de Deus. Eu vim para cumprir a lei de Deus e os profetas. Mas por que Jesus Cristo veio cumprir a lei de Deus e os profetas? Porque a lei de Deus é perfeita. E por ser perfeita, ele sendo Deus, ele vai cumpri-la. Por que Jesus vem cumprir a lei e os profetas? Porque a lei de Deus, meu querido, ela vai nos dirigir e nos impulsionar à transformação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus queridos, Jesus Cristo cumpre a lei para dar exemplo a você e a mim, para fazermos o mesmo. Jesus Cristo cumpre a lei porque ele, se não cumprisse a lei, sabe o que aconteceria, seu Alfredo? Ele não seria o seu perfeito representante, ele não seria o meu perfeito representante, porque nem o próprio Deus pode quebrar a sua própria lei. Ei, Deus tem todo o poder e toda a soberania. Às vezes eu falo isso que causa um pouco de perturbação teológica. Escute isso: Deus tem todo o poder e toda a soberania. Entretanto, Deus é limitado em si próprio. Mas esse limite em si próprio, em si, em ele mesmo, que ele estabelece, ele é limitado no seu próprio caráter. Ele não pode mentir, ele não é filho do homem para se arrepender. Então Jesus pode fazer, Deus pode fazer todas as coisas que sejam justas, verdadeiras, boas, honestas. Ele não pode quebrar a sua própria lei. Imagine que aqui a gente inventasse na Manancial um novo esporte, um novo jogo, e nós criássemos regras. E aí nós chamássemos as igrejas presbiterianas para jogar conosco, e nós ensinássemos as leis, as regras do esporte. Quem teria que dar o primeiro exemplo, Léo? Somos nós. A Bíblia diz que um atleta não pode ser coroado se ele correr, se ele descumprir aquilo que foi estabelecido. Você sabe por que eu estou dizendo isso tudo? Porque eu quero trazer duas verdades ao seu coração. A primeira, eu tenho certeza que para isso no coração de muitos de nós. É que muitos dizem assim: nós vivemos hoje, pastor, na era da graça. Escute com atenção. E por vivermos na era da graça, a bondade, a misericórdia, o amor, o poder, as eternas consolações do Senhor estão sobre nós e se renovam a cada dia, por isso nós não somos consumidos. Tudo isso é verdade. Então, qual é o problema disso tudo, pastor? O problema disso tudo é que as pessoas que pensam desta forma e agem desta forma, quase sempre, pensam e agem dessa forma para banalizar a graça de Deus, para afrouxar as verdades eternas do Senhor. E eles dizem: eu não preciso orar tanto mais, porque Deus já sabe tudo o que está no meu coração. Esse negócio de jejum, esse negócio é do coisa meio do Antigo Testamento. Eu também não tenho necessidade de jejuar tanto. E a pessoa agora começa, meu querido, a dar muitas explicações carnais para justificar o injustificável e para dizer o porquê não cumpre a lei de Deus. E nós poderíamos aqui, meus queridos, dar muitos exemplos acerca desta graça de Deus. Os presbiterianos são muito bons em pregar a graça de Deus e louvado seja o nome de Deus por isso, porque é um dos temas centrais do reino de Deus, mas não é o único. E eu percebo que muitos presbiterianos deixam de buscar a presença do Senhor porque vivem na graça. Agora eu posso, eu sou livre! Escute uma coisa, nós somos livres quando nós obedecemos. Eu não sou livre quando eu dou impulso ou vazão à minha carne. Se eu dou impulso ou vazão à minha carne, eu estou sendo preso, escravizado em mim mesmo. Deixa eu contar uma história que aconteceu comigo para tentar ilustrar um pouco isso. Eu gosto de jogar xadrez. Já joguei um pouco, né, Kiko, com seu pai, algumas vezes com o coronel. Muito bem. E aí, há uns 4, 5 anos, as segundas-feiras era a minha folga. Então, chegava as segundas-feiras, eu comecei a jogar xadrez pela internet online. Ou seja, eu jogava com uma outra pessoa, não era com o computador, com uma outra pessoa. E quando eu fazia jogos assim de 5 minutos, ou 7 minutos, no máximo 10 minutos. E o xadrez ou você ganha dando checkmate no seu adversário, ou quando se tem o tempo, se o tempo do outro estourar primeiro que o seu, ou vice-versa, ou seja, o tempo que estourar primeiro, ou o checkmate que for dado, a pessoa perde. Então eu comecei a jogar 20 minutos, meia hora, 40 minutos, uma hora, e aí as segundas-feiras, aí passava outra segunda, não, vou jogar um pouquinho mais. Ah, afinal de contas, o xadrez não é um jogo de azar, o xadrez é um esporte que requer dedicação, planejamento, estratégia, pensamento rápido, visualizações. E aí, na outra segunda, 1h20, 1h30. E aí, teve um dia, meus queridos, que eu fiquei jogando umas 3 horas de xadrez. E eu fiquei com a cabeça cansada. Não foi uma partida, foram muitas partidas. E eu falei assim: sabe de uma coisa? Eu vou jogar a última partidinha, são 5 minutos, é muito rápido, e aí eu paro de jogar xadrez. Afinal de contas, eu não estou apenas jogando xadrez, eu estou exercitando a minha mente, eu pensava. Aí eu jogava aqui, sabe o que acontecia? Puxa, essa partida eu ganhei muito fácil. Não teve nem graça, Dilene. O cara que eu não conheço lá é muito fraquinho. Sabe que... Não. Essa saideira aqui não teve graça. Vou jogar só mais uma vez, uma partida de 8 minutos. Aí eu perdia. Falei: não, mas gente, eu perdi porque essa aqui... Não. Essa aqui eu não podia ter perdido, porque afinal de contas, essa aqui eu sabia essa jogada. Então vou ter que jogar mais uma vez. Eu sei, meus amados, que eu joguei em torno de 4 horas e saí exaurido mentalmente. E aí tinha um dia, numa quarta-feira, e eu tenho um culto às 8 horas, era umas 6h30 da tarde, falei: estou sem nada para fazer. Sabe o que eu vou fazer, seu Alfredo? Eu vou jogar uma partidinha rapidinho de xadrez. E joguei, fui para o culto. Mas aquilo começou a me incomodar. E a palavra de Deus diz assim, meu querido: todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou deixar que nada me domine. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou deixar que nada me governe. E aí, naquele dia, então, eu fiz um propósito. A palavra de Deus diz, Jesus fala assim: se o teu olho direito te faz pecar, arranque o teu olho. Se a tua mão direita te faz pecar, arranque a sua mão direita. Porque é melhor entrar nos céus manco, sem um olho, do que entrar nas trevas com todos os olhos, os dois olhos. A verdade, meus queridos, é que eu estabeleci, isso era abril, mais ou menos, e eu falei, pronto, eu vou fazer algo muito simples, vou ficar até o final do ano, e esse foi um propósito que eu fiz, de um tipo de jejum, vou ficar até o final do ano sem jogar xadrez. Beleza, né? Mas as pessoas, meu querido, e parei realmente, e fiquei 7, 8 meses sem jogar, nos primeiros dias eu senti um falta, depois aí entrou no piloto automático, porque se o filho do homem te libertar... Passou, qual foi a última vez que você jogou xadrez? Nem me lembro. E se eu jogar amanhã, meu querido, na segunda-feira, isso não vai fazer diferença nenhuma para mim, porque eu estou livre disso. Mas em nome da graça, muitos estão escravizados em coisas que podem, porque tudo é lícito. Nós estamos num tempo diferente, pastor, e eu posso todas as coisas e ele não percebe, ou ela não percebe, que ela está sendo escravizada pelos seus sentimentos. Ela não percebe que agora, meu querido, não é as verdades de Deus que estão governando a sua verdade, mas os seus pressupostos. Isso pode ser com comida, isso pode ser com tantas coisas que são boas, com trabalho, e assim sucessivamente, meus queridos. A verdade, meus amados, que nós precisamos entender, escute, a era... que as pessoas usam essa expressão, que não é adequado, mas eu estou usando a título de a gente ilustrar. Nós estamos na era da graça, e as pessoas falam isso na dimensão que podem mais coisas. Escute isso. A supostamente era da graça que nós vivemos, ela é mais exigente do que do Antigo Testamento. Eu vou te provar biblicamente. No Antigo Testamento, quando se... para haver um tipo de... para haver adultério, tinha que haver o quê? Uma relação carnal. E quando havia uma relação carnal, havia o quê? O adultério. Aí Jesus Cristo diz, olha, ouviste o que foi dito, mas eu digo o seguinte, se você olhar para uma mulher com desejo, você já adulterou. O que é mais exigente? No Antigo Testamento dizia assim, olha, a lei, olho por olho, dente por dente. Se baterem na sua face, você tem o direito de fazer o quê? Bater. Ouviste o que foi dito, mas eu digo o seguinte, se baterem na sua face, você vira a sua face. No Antigo Testamento, quando a pessoa furtava, ela tinha que restituir, pagar 20% a mais, era a lei do próprio Deus. E no Novo Testamento, Jesus diz, olha, se roubar a tua túnica, entregue a capa. Eu não sei por que então as pessoas usam essa expressão, vivemos na era da graça. Sendo que viver na era da graça, ela é mais exigente do que do Antigo Testamento. E você sabe por que é mais exigente? Vou te dar duas explicações teológicas. A primeira é muito simples. As duas são. A primeira é porque a Bíblia diz, meu querido, que muito é dado, muito é cobrado. A revelação de Deus, entenda isso, é uma chave de interpretação bíblica, é uma chave hermenêutica, de interpretação bíblica. A revelação de Deus, ela é progressiva. Então, quando você lê Gênesis, Deus se revelou, de uma certa forma, a Abraão, a Isaac, a Jacó, a José do Egito. Mas quando Deus se revela a Davi, ele se revela de uma maneira mais profunda. É uma revelação que, gente? Ascendente, progressiva, ela vai crescendo. E na plenitude, ou seja, Cristo é a explicitação da divindade. Cristo é a revelação máxima, apoteótica do próprio Deus. Então significa dizer que você e eu temos... uma revelação da parte de Deus muito maior do que teve Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Jeremias, Isaías e assim sucessivamente. Então se eu conheço mais a palavra de Deus, então Deus pode me pedir mais. E não é somente isso, porque no Antigo Testamento, meus queridos, o Espírito Santo não habitava nas pessoas. O Espírito Santo ficava na pessoa para um projeto específico. Por exemplo, Davi, cheio do Espírito Santo, enfrentou Golias, mas o Espírito Santo não habitava em Davi permanentemente e constantemente, como é na vida de todos aqueles que recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador. E se é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, então logo você tem mais condições e eu tenho mais condições de cumprirmos os preceitos de Deus. Posso ouvir um amém, igreja? Amém ou misericórdia? Amém. Amém. Ótimo. Muito bem. Ei, a graça de Deus, ela não quebra a lei de Deus. A graça de Deus nos impulsiona a cumprir a lei de Deus. A graça de Deus não quebra a lei de Deus. A graça de Deus não abole, não quebra os preceitos da palavra, mas ela nos leva a cumprir esses preceitos. Veja o que ele diz. Jesus, digo-lhes a verdade, enquanto existir céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra, o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino. Só não cumprimos a lei, meu querido, do Antigo Testamento, aquilo que foi explicitamente revogado por Cristo. Não é assim nas leis dos homens, doutora Teca? A lei tem vigor até que ela é revogada. Se ela não é revogada, ela continua tendo valor. Então, muitas vezes, meus queridos, nós vivemos numa realidade de uma dimensão frouxa, porque dizemos, Deus não conhece meu coração. É verdade, verdade. Mas isso não pode ser justificativa para você viver na prática do pecado. Porque Deus não tem o culpado como inocente. Porque Deus não pode negar a si próprio, que é justo e é perfeito. Deixa eu referendar um pouco mais para você. Abra lá, por favor, Romanos capítulo 12, no verso 7. Você está ouvindo Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Romanos 7, 12. Pode existir um reino sem leis? Será que Deus institui as suas leis para a gente simplesmente não obedecê-las? De fato, a lei é santa. Diga comigo, a lei é santa. E o mandamento é santo, justo e bom. A lei é o que, gente? Santa. O mandamento é o que? Santo, justo, diga comigo, bom. Esse bom foi bom. Foi bom, foi bom. Mas é mais do que isso, veja lá em Provérbios 7,14. Sabemos que a lei é espiritual. Romanos 7,14. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. E por nós sermos, meu querido, ter uma natureza caída, sabe o que a gente faz diante das leis e das regras, quando a gente não quer cumprir? Mas eu acho que no meu caso é um pouco diferente. Jesus me ama tanto que ele vai entender o que eu vou fazer aqui. A racionalização é uma mentira racional. Meus amados, se nós falamos da palavra de Deus e esta palavra estiver de fato, e quando nós estivermos pregando esta verdade e ela estiver bem aplicada, você e eu só temos uma opção, obedecê-la. Não, pastor, mas eu quero desobedecer. Você pode, não tem nenhum problema. Você só vai sofrer os rigores da lei. Pastor, eu sou livre, eu quero desobedecer. Eu te desaconselho. Mas eu quero, pastor. Mas entenda que você não quebra a lei de Deus, é a lei de Deus que te quebra. Quem fala isso é o pastor Cote. No versículo 22 de Romanos, no capítulo 7, diz assim: no íntimo do meu ser, tenho, vamos juntos, prazer na lei de Deus. No íntimo do meu ser tem o que, gente? Ou seja, no fundo, o que a palavra de Deus está dizendo é que você e eu sabemos que o que é de fato melhor. Ah, eu não podia fazer isso, mas Deus me perdoa, eu vou aqui, eu vou fazer essas coisinhas. Eu vou mentir para o meu chefe, eu vou chegar atrasado, mas vou dar uma desculpa. Eu sei que eu não posso, mas ai, é mais forte do que eu. Ai, que vontade de falar da irmãzinha tal. Mas, versículo 23, vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que existe a lei de Deus que é santa, perfeita, justa, espiritual e boa, mas existe a lei dos nossos corações que nos enganam, que nos levam a sermos iludidos por nós mesmos. E há uma guerra. E aí no versículo 24 de Romanos, no capítulo 7, diz então: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Olha que interessante, ele diz o quê? Escravo da lei de Deus. Mas de que forma? Com a mente, o psiquê. Você sabe por quê, meu querido? Que santidade é uma decisão não apenas emocional. Santidade é uma decisão racional. Eu decido a partir de hoje que eu vou parar de falar da Josefina. Porque eu estou falando demais daquela menina. Eu estou falando mal, eu estou fofocando. E eu estou usando um ar de piedade, dizendo, não, a gente está fazendo isso porque eu quero orar por ela. Mentira. Você está agredindo ela. Porque você no fundo está chateado porque ela disse alguma coisa. E que você não concordou. E por você não concordar, você com ar de piedade. Então você decide, a partir de hoje, eu decido. Eu não falo mais da Mariana. Eu decido hoje, eu vou lutar com todas as minhas forças, eu não vou mais gritar com minha esposa. Porque a lei de Deus diz que a gente tem que tratá-la com dignidade. Se eu não fizer isso, nem as minhas orações serão recebidas. Mas diz esse texto que há uma luta entre a lei de Deus e os meus desejos. A lei de Deus é a minha carne, a vontade do Senhor e aquilo que não vem da parte de Deus. Eu percebi que o xadrez estava me dominando, então eu decidi, eu vou cortar esse mal pela raiz, mas não vou tomar um remédio, uma aspirininha. Por isso a Bíblia diz, arranque teu olho, arranque a tua mão. Não precisa ninguém cortar a mão não, gente, calma. Mas é cortar o mal pela raiz. Isso significa, sabe o quê? Lutar com todas as suas forças. Eu tenho falado isso, eu gosto de esporte, e eu acho tremendo o esporte, porque tantas coisas, meu querido, mas o esporte é algo que te leva à superação de si mesmo. E a gente muitas vezes, meu querido, fala lá no pain, no gain, ou seja, sem dor não há ganho. E a gente faz isso para ficar com músculos mais fortes, com o coração mais preparado, mas quando se fala das questões espirituais, estamos na época da graça. Combati o bom combate, diz o apóstolo Paulo. Encerrei a minha carreira. Nenhum soldado se envolve com questões desta terra, porque o seu desejo é satisfazer os desejos daquele que o arregimentou. Este amor tão glorioso e poderoso da presença de Deus não pode te levar a banalizar a graça, mas tem que nos impulsionar a viver conforme ela. Em João, a palavra de Deus diz assim: os mandamentos do Senhor não são penosos. Diga comigo, os mandamentos de Deus não são penosos. Mas por que, pastor, eu tenho tanta dificuldade? Porque você está muito na carne. Se você está, meu querido, muitos anos sedentário, e chamar alguém para caminhar, você começa lá 50 metros, 100 metros, 200 metros, 300 metros, 400 metros, começa a dar uma dorzinha no joelho. Não. 500 metros, 600, o tornozelo. Aí você está com o seu colega e fala, vamos dar uma paradinha aqui na... Vamos pôr aqui 600 metros. Vamos dar uma paradinha aqui debaixo dessa árvore? Aí o cara anda 1 quilômetro. Puxa, existei bem, vai lá comer um hambúrguer do McDonald's. Isso serve também, meu querido, intelectualmente a pessoa está muitos anos sem ler. Sem estudar. Aí ele começa a ler a Bíblia, querido, deitado. Em bestes esplêndidos. Puxa, pastor, não consigo ler nenhum salmo, nem o salmo primeiro. É, realmente, dá sono. Gostei do pastor Sócio, ele falou, quando a gente lê, dá sono para todo mundo. O que de importante e real você faz sem disciplina, meus queridos? Esse texto diz, miserável homem quem sou, quem me libertará do corpo desta morte? Diz, graças a Deus. Eu falo, tá vendo, pastor? É a graça. Sim, é exatamente isso. A graça te leva a cumprir os preceitos de Deus. Não abolir. Jesus Cristo veio cumprir a lei de Deus. E ele diz, é aquele que ensinar, ainda que seja um dos menores mandamentos, esse será o menor no reino dos céus. Eu rogo que o Senhor possa, meu querido, falar ao seu coração, mas deixa eu te dizer algo que é importante. Isso não é para trazer um fardo sobre a sua vida, mas isso é para trazer libertação aos nossos corações. Não pode existir um governo sem leis, porque as leis revelam os valores e a crença de uma nação. E as leis de Deus revelam as verdades, os princípios do reino de Deus. E o cumprimento destas leis revelam o seu caráter. Mas eu quero trazer uma segunda ideia que é o oposto, que eu vivo na era da graça. E ela é tão perigosa quanto a primeira ideia. É as pessoas que se tornam legalistas. É as pessoas que agora falam, bom, se existe a lei, eu preciso cumprir. Verdade. Não posso agora dar um tiro no que tudo que eu falei. Mas as motivações pelas quais as pessoas legalistas cumprem a lei de Deus são equivocadas. sabe de uma coisa? Eu não vou falar mal de ninguém, porque senão eu posso ir para o inferno por isso. Então eu vou ficar aqui com medinho. Esse negócio de inveja, faz tempo que eu não uso essa expressão, vou usar hoje. É porque eu tenho uma inveja santa de fulano de tal. Gente, sem inveja não pode ser santo. Sem inveja é da carne, então não é santa, porque a lei de Deus é santa. Não, você não pode ter inveja santa. Ela é inveja. Agora, quando se fala deste legalismo, é você ou fazer o certo pelos motivos errados, ou mais, é você acrescentar algo que nem Deus te pediu. Eu me torno agora mais real do que o rei. Eu fico mais justo que o próprio Jesus. Se a graça de Deus, se aqueles que falam nós vivemos na era da graça se tornam muitas vezes leviano e liberais e libertinos demais, os legalistas se tornam orgulhosos demais, porque eles batem no coração. E eu fico já até visualizando a oração daquele homem que diz: olha, Deus, eu não sou como esse publicano, eu oro duas vezes por semana, eu jejuo e oro duas vezes, eu jejuo duas vezes a semana, eu dou o dízimo, veja como eu sou bom e eu não sou como aquele. E diz a palavra de Deus que aquele homem se tornou o quê? A sua oração não foi atendida, e aquele homem que batia no peito e dizia: tenha misericórdia de mim, eu sou pecador, tenha misericórdia de mim, esse recebeu a graça de Deus. Se a graça de Deus, eu vivo pela graça, me leva à banalização, se for nessa visão, e o legalismo me leva ao orgulho. Quer ver um exemplo disso? Colossenses capítulo 2, no verso 20. Colossenses capítulo 2, verso... Diz assim: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencesse a ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas estas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Estas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, juntos, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Juntos, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Talvez este seja um dos melhores versículos para ilustrar o que eu quero trazer aqui sobre o legalismo. Não toque nisso, não pode assim. Quando você entrar na casa de Deus, você tem que entrar com o pé direito, dobrar, não sei o quê, fazer isso aí. É cheio de rituais, cheio de coisas, cheio de regras. Mas estas regras não levam essas pessoas à adoração genuína e profunda na presença do Senhor. Jesus, por exemplo, curou muitas vezes no sábado para mostrar que Ele é o Senhor do sábado. Ele veio cumprir a lei de Deus. Mas Jesus, muitas vezes, meu querido, mostrava ao homem que ele estava cumprindo a lei de Deus pelos motivos errados. E se eu vender todos os meus bens e der aos pobres, se não for por amor, nenhum valor eu tenho. Aquele homem rico, ele disse: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Essa é uma pergunta legalista. Legalismo é o cumprimento da lei, e por eu cumprir a lei, eu me torno merecedor. O que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Jesus falou: bom, então eu vou entrar no seu mérito. Honre teu pai e tua mãe. Guarde o sábado. Não cobiçarás. Ele vira e fala: não, Senhor, tudo isso eu já tenho feito. Ainda falo com ênfase, desde pequeno. Bom, se você pode ser salvo indo para o céu, por meio de cumprimentos de leis, então venda tudo o que você tem e dê aos pobres. E diz que aquele jovem, aquele homem era rico, de muitas posses, saiu entristecido. Resposta de Jesus: é mais fácil um rico, é mais fácil um camelo passar por uma agulha, por um fundo de uma agulha, do que um rico herdar o reino dos céus. Os discípulos ficaram doidos, falaram: pronto, agora é impossível para o homem se salvar. Diga comigo: é impossível o homem se salvar. E aí Jesus fala assim, exatamente o que é impossível para o homem, é possível para Deus. Você sabe o que Jesus está dizendo? Que nenhum rico herdará o reino dos céus, e nenhum pobre herdará o reino dos céus, e ninguém herdará o reino dos céus por cumprir as leis de Deus. Nós vamos herdar o reino dos céus pela graça de Deus. Isso quebra essa relação do legalismo, de me tornar tão bom. Mas pastor, parece que o senhor está dizendo coisas antagônicas, não? Escute um pouco mais, talvez vai ficar um pouco mais claro o seu coração. O irmão mais velho do filho pródigo, o irmão do filho pródigo, quando vê toda aquela festa, meu querido, e todo aquele alvoroço todo, ele fala, mas o que está acontecendo aqui? Não, é porque o seu irmão voltou. Ele é pródigo, ele pegou o dinheiro, ele pediu algo que não pode pedir. É verdade. Ele disse, pai, eu prefiro os seus bens do que a sua vida. Eu prefiro que o seu bolso me dá do que o seu coração. Então me dê parte da minha herança, que eu tenho direito. E ele pega esse dinheiro e ele gasta irresponsavelmente. Mas esse menino volta, compadecido. Pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Você sabe o que o legalismo faz? Ele não se alegra com a graça de Deus. Porque quando está sendo feita uma festa, aquele jovem, o irmão dele que ficou na casa em obediência ao pai, diz, não é justo isso, eu não aceito isso. O legalista não se alegra com a graça de Deus, porque ele precisa fazer algo de bom, porque ele tem que ser merecedor. A estrutura de um legalista está no seu orgulho. E quando você ouvir profetas falando, eu paguei um preço muito alto para receber esse dom, e por isso eu tenho que ser honrado, e ai daquele que tocar em mim, tome cuidado com um homem desse. Porque ele está beirando, para não ser legalista aqui, ele está beirando o orgulho. O legalista não se alegra com a bondade de Deus. Mas esse seu filho estava morto, agora vive. Fala, não, mas isso não é justo, porque ele é um homem que tem que seguir as regras. Um legalista é uma pessoa religiosa. Se eu não dobrar o joelho, a minha oração não serve. Se você não inclinar o seu coração, a sua oração não serve. E se você inclina o seu coração e o seu joelho, louvado seja. Às vezes a gente vai pregar nessas igrejas pentecostais, e eu gosto de igrejas pentecostais, aí o cara chega lá, a primeira coisa que ele faz, não tem nenhum problema com isso, chega na igreja, assim, um banco é assim, né? Tá. Aí ele chega na igreja e tal, e dá... É, pois então, tá, isso aqui. Quer dizer, ele não está orando, ele tá fazendo um ritual. Ele dobra o joelho, porque todo mundo tem esse costume. Glória a Deus pelo costume, meu querido. Mas ele fica assim. Uma vez eu fui pregar, o pastor, o presbítero, não sei o que, ele estava assim, ó. Literalmente. Falei, gente, é melhor sentar e ficar assim, conversando, né? Não, mas de joelho, porque eu sou piedoso. Não toque nisso. Não experimente, não prove. Todas estas coisas têm aparência de sabedoria e falsa piedade, mas não tem nenhum valor para refrear os impulsos da carne. Você sabe por quê? Porque a lei de Deus, ela só tem valor quando você não apenas entende, mas você tem prazer em obedecer esta lei. Pastor, mas como que eu posso ter prazer na lei de Deus? Se a lei de Deus me escraviza, você não entendeu nada do que eu disse até agora. Liberdade é submissão, liberdade é obediência, liberdade é seguir os preceitos de Deus. O meu prazer está em meditar de dia e de noite na lei do Senhor. É o que o salmista diz. Então eu não venho à igreja, eu não oro, eu não jejuo, meu querido, porque afinal de contas, senão o que eu vou receber ou deixar de receber? Eu faço isso porque eu tenho um prazer em jejuar, em orar, em bendizer o nome de Deus, em estar na casa do Senhor. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanharão todos os dias da sua vida. Por isso eu habitarei, nós habitaremos para todos sempre na casa do Senhor. Os mandamentos de Deus são mais puros do que o mel. Eles são mais gostosos do que o mel. Porque eles são, meu querido, vida e vida em abundância. Aqueles que se submetem. Pastor, mas onde que fica a relação que andar nos caminhos de Deus, o caminho do Senhor é estreito e larga é a porta para a perdição? É estreito no sentido da renúncia. Entretanto, quando você aprende a renunciar, você está muito mais livre do que você possa imaginar. E é largo da perdição porque eu não preciso fazer nada para dar vazão à minha carne. Eu nunca vi ninguém cultivando um matinho. O que você está fazendo? Não, não estou regando o matinho, adubando, tal. Assim, meu querido, é a carne, você não tem que fazer nada. Ele cresce e cresce com força. Mas para eu produzir alface, tomate, aliás, quem produz é Deus, né? Mas no sentido de que esse fruto cresça, eu preciso preparar a terra, eu tenho que adubar, eu tenho que fazer a semente, eu tenho que jogar água, eu tenho que esperar. Eu tenho que cuidar para que pragas não venham, mas aí dá um fruto que traz vida. Eu quero ir concluindo, meus amados. Eu quero dizer a você e reafirmar, meus queridos, que Jesus Cristo veio estabelecer um reino de Deus. Este reino de Deus é triunfante, é majestoso. Esse reino de Deus já foi implantado na vinda de Cristo. E este reino não está nem aqui, nem colá. Esse reino está dentro de todos aqueles que entregam sua vida a Cristo. Entenda uma coisa. Nascer de novo significa ter uma nova cidadania. Antigamente você tinha uma cidadania brasileira. E hoje você tem uma cidadania brasileira, mas celestial. E quando eu tenho essa cidadania celestial, eu tenho que cumprir as ordenanças deste reino. Dia 5 você vai voltar, e se você não voltar, meu querido, você vai cumprir as sanções da lei. Talvez você não possa assumir um cargo público e coisas do tipo. Se os homens fazem isso, o que dirá o reino triunfante, inabalável, perfeito do nosso Deus? E aqui eu trouxe, meu querido, dois grandes perigos de deixarmos de cumprir a lei de Deus. O primeiro é porque estamos na era da graça. O segundo é cumprir a lei, mas assim de uma maneira mecânica, ritualística, legalista, que não te leva ao prazer ao Senhor. Se um homem estabelecer, meu querido, 10 regras na sua casa com a sua mulher: você não pode me dirigir a minha palavra assim, eu te exijo você fazer a comida desta forma, em terceiro lugar, quando você for me acordar, faça não sei o quê. E a mulher no primeiro ano faz, no segundo, no terceiro e no quarto ano faz, mas chega um dia que ela está presa. E você não tem mais uma mulher que te ama. Você tem uma escrava que tem medo de você. Isso é o que o legalismo faz. Mas o amor é livre. Um dia a Paulinha virou e falou assim para mim, num contexto: eu não posso exigir que fulano de tal me ame. O dia que eu exigi, deixou de ser amor. Eu não cumpro as leis de Deus para fazer parte deste reino dos céus. Por fazer parte deste reino dos céus e por amar ao Senhor e pela graça de Deus, eu cumpro as leis de Deus. Eu quero concluir trazendo 2 ideias para você, meu querido, acerca de quando você pensar em legalismo, pense assim: você é filho e um filho adorador. Eu tenho ensinado o Rafael a bater na porta do meu escritório para entrar, mas muitas vezes com 3 anos de idade, 2 anos de idade, num rompante ele entra. E eu falo: não faça isso, menino! Às vezes eu falo com mais filho, às vezes eu falo: filho, não é assim, bate na porta, volta, não sei o quê. Mas eu recebo ele, porque é meu filho. Um dos legalismos, o cara tem 30 anos de crente. Aí ele está com uma série de coisas que não consegue cumprir em Deus. Aí a pessoa chega, tem 3 meses de igreja, ele quer que ele faça o que ele não faz em 30 anos. Pastor, mas o senhor tem que disciplinar fulano de tal. É verdade, vou começar por você, porque você está muito legalista. Quando nós pensamos no legalismo, pensa assim, eu sou um filho e eu sou um adorador do rei. Eu tenho liberdade no Senhor. Liberdade conforme a palavra do Senhor. Mas quando você pensar na banalização da graça, pense assim, eu sou servo. E o servo, Laura, tem que fazer o quê? Obedecer. Eu sou filho, mas eu sou servo. E a Bíblia vai um pouco mais longe, diz assim, que mérito há se um escravo faz aquilo que o Senhor lhe pediu? Servo mau, inútil, fez gestos só apenas o que pedistes. O servo ele tem que fazer mais do que é pedido para se mostrar um bom servo. Mas eu vou fazer mais do que me pede porque eu não sou apenas um servo, eu sou um filho. A banalização da graça é o filho que, o pai é o dono da empresa e o filho é o que mais chega tarde, é o que menos faz, não sei o quê. Ele não entendeu nada, ele tinha que ser o primeiro, Dilene, a andar. Porque se ele dá um bom exemplo, ele tem autoridade agora para falar para os seus funcionários fazerem o mesmo. Como é bom, meus queridos, seguir os preceitos desse Deus. A lei de Deus nos liberta, a lei de Deus nos cura. A lei de Deus nos salva. A lei de Deus cumpre os decretos de Deus. E nós temos que aprender a cumprir estas leis, mortificando sim a nossa carne, mas em última instância, e principalmente eu vou fazer isso porque eu tenho prazer nas leis de Deus. Feche teus olhos. Eu queria que você pensasse, será que eu sou uma pessoa legalista? O legalismo significa ausência de intimidade. O legalismo não entendeu que ele é filho. Porque o pai do filho pródigo disse, não filho, nós estamos celebrando porque tudo que eu tenho é teu. Você está me pedindo um cordeiro aqui imolado, gordo. Você quer isso? Não filho, eu não vou te dar isso não. Tudo que eu tenho é teu. O legalismo, ele quer uma relação meritória do que ele faz, o que ele pode receber. Mas o filho não, ele é herdeiro. Por direito, por natureza, espontaneamente. Mas talvez você, muitas vezes, vive numa relação da graça. Ah, Deus sabe que eu estou cansado, por isso eu não vou na igreja. Ah, esse negócio de deixar de comer, jejuar, não, isso é muito difícil, eu quero comer mesmo, todo tempo, toda hora, eu não quero fazer sacrifício, não. Esse negócio de assumir compromisso na igreja, não. Eu só quero ir lá para receber. Eu quero que o reino de Deus venha sobre mim. Não que eu me adeque a este reino tremendo e maravilhoso. Pai, eu quero pedir que o Senhor nos leve, Senhor, a este patamar e a esta dimensão tão especial. Deus, leva-nos, Senhor, a uma direção maravilhosa do cumprimento das tuas promessas. Como é bom obedecer, os teus mandamentos não são penosos. A tua palavra diz, aquele que perseverar, aquele que for operoso, praticante em tudo que ouvir, na lei perfeita, na lei da liberdade, este será bem sucedido em tudo que realizar. Lei perfeita, lei da liberdade. O meu prazer é estar na casa do Senhor, nos adros do Senhor. O meu prazer é viver a graça do nosso Deus. Não banaliza aquilo que é tão santo e perfeito, que são os preceitos de Deus. Mas não tenha medo deles, tenha temor de viver em conformidade com o Senhor quer. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero rogar que o Senhor eleve, te leve a um patamar diferente. Nos dê, Pai, um coração segundo o coração de Davi. Um coração que tinha liberdade em adorar, em bendizer, em ti, em prazer em estar contigo. Por isso ele se amaldiava tanto, escrevia tantos salmos. Os caminhos do Senhor são maravilhosos. Os caminhos do Senhor são maravilhosos. Ore que namachore que nascei. Deus, leve os teus filhos a decidirem. A decisão é um aspecto racional, volitivo, que envolve as nossas emoções e também o nosso espírito. É teu espírito que nos convence daquilo que é certo. Então nos leve, Senhor, a viver esta realidade. Oh Deus de Israel, bom estarmos na tua presença. Você e eu somos livres, assim como um trem está em cima de um trilho, quando estamos em cima do trilho e quando estamos em obediência, que somos livres. Livres para adorar, livres de culpas e medos. Culpas e medos são estabelecidos quando você está fora deste governo, deste reinado, pois o reinado de Deus é de paz, de júbilo, de justiça. Essas são marcas do reino de Deus. Aqueles que ouvem a voz do nosso Senhor e Criador, arrependam-se dos seus maus caminhos. Diga, eu serei mais fervoroso naquilo que eu tenho que ser fervoroso, mas eu vou ser mais livre naquilo que o Senhor me chama de liberdade. E como eu posso ter isso, Senhor? Se não por meio do teu espírito e por meio da intimidade, eu só conheço a voz do rei e os decretos do rei. Se eu ando com este rei, e se eu vivo este reinado, e à medida que eu tenho esta intimidade, então, tudo aquilo que é de legalismo, de estrutura humana, de orgulho, o Senhor vai dissipando. Mas ao mesmo tempo, tudo aquilo que eu vou deixando em segundo plano, eu vou banalizando, eu vou afrouxando aquilo que é correto, o Senhor vai aperfeiçoando e vai acrescentando. Que seja assim, Senhor, sobre as nossas vidas. Eu te abençoo e que você tenha a luz de Deus na sua mente, o fogo do Espírito no seu coração, luz para discernir o que é certo e os motivos certos, e o fogo do Espírito para poder celebrar, dançar, se jubilar e entender que você é um adorador e filho de Deus. Santo seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus. Porque grandes coisas o Senhor tem feito. O Senhor tem nos ensinado. E sabemos, Pai, que os humildes ouvem, reconhecem a sua voz e obedecem. E isso é o temor e o amor que nós temos. Que assim seja, eu te peço, Pai, a cada um de nós em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus, muito obrigado, Jesus, porque grandes e maravilhosas coisas o Senhor tem feito. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, o Todo-Poderoso, e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus para todos sempre. Você acabou de ouvir mais um líder de audiência. Programa Culto Brasil, com pastor Helder Rodrigues. Transmitido diretamente da Igreja Presbiteriana Manancial, em Brasília.